fica empolgada, mulher. Sabe que no meu som mete dança. Então prepara que vai começar. Senta pra lá pra que tanta força. Eita, moça, assim vai machucar. Senta pra lá pra que tanta força. Eita, moça, assim vai machucar. Ela pá, pá, pá, pra que tanta força. Eita, moça, assim vai matar. E pro pé é tchau. E é dedo pro mimimi. Ela vai pro baile forte, tá nem aqui. Sozinha nunca se vira assim. Ela faz pum, pum, pum, pum pra cima. Ela faz pum, pum, pum, pum, vira. Senta pra lá pra que tanta força. Eita, moça, assim vai machucar. Senta pra lá pra que tanta força. Eita, moça, assim vai machucar. Ela senta pra que tanta força. Moça, moça. Então é de Elson Batida. Manda ver, diz que me. WM de novo, né? Tu já fica empolgada, mulher. Sabe que no meu som mete dança. Então prepara que vai começar. Senta pra lá pra que tanta força. Eita, moça, assim vai machucar. Senta pra